bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. Na Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai em. Just singing in the rain, what a glory. Let it go. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Dess. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Cast de número 7. E isso é o Awesome Mix Volume 1. Hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente. Não é tão inovador assim, né? Porque alguns outros podcasts já fizeram. Mas é um formato que a gente acha interessante. A gente vai voltar ao tempo das rádios, que foi o que deu a origem aos podcasts, né? É verdade. Um podcast é um programa de rádio que o pessoal decide ouvir, né? On demand. E aí, como o nosso foco principal é filmes, a gente decidiu compartilhar com vocês as músicas e trilhas sonoras de filmes que a gente gosta bastante, assim. Não é necessariamente as que a gente mais gosta na vida, mas são aquelas que, no momento, estão grudadas na nossa cabeça, que a gente gosta de ficar ouvindo, ou que chamaram a atenção em algum momento, né? E, assim, vai ser Awesome Mix Volume 1, mas a gente vai falar de música até atual, né, também. A gente não vai ficar preso igual o filme nas trilhas sonoras dos anos dourados. Exatamente, o nome é só uma grande homenagem a essa brincadeira que o Guardiões da Galáxia fez, né? E vai funcionar assim, a gente vai dividir em blocos, e cada bloco vai ter um tema específico, onde o Matheus vai escolher uma música e eu vou escolher outra. É isso aí, então, vamos lá? Então é isso, nosso primeiro bloco vai ser de filme que marcou a infância. Então a gente vai colocar músicas aqui, daquelas que a gente ficava cantando o tempo inteiro até nossos pais ficarem irritados. É isso aí, eu tô com a memória mais recente, o Thiago vai ter que se esforçar mais um pouquinho aí, mas vamos lá, né? Vai lá, engraçadinho, qual que é a sua primeira música? E a minha primeira música não podia ser outra, né? Vou começar aí com Ciclo Sem Fim, que é a música de abertura daquela maravilha chamada O Rei Leão. Pra ver mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sobre o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e emoção pela fé e o amor. Nossa. Caralho, não tem como, né, Matheus? Rei Leão é um filme foda. E eu acho que foi o filme que eu mais assisti na minha vida, velho. Cara, é muito incrível mesmo, né? Acho que uma pessoa que não viu o Rei Leão é uma pessoa perdida. Putz, não, tinha dia que eu assistia 3 vezes por dia, cara. Você tem noção do que é isso? Caraca, e era fita cassete ainda. saudades. Não, a música do Rei Leão é incrível. Também tá no meu top 1 de trilhas sonoras. Mas a música que eu vou colocar aqui é do meu segundo filme predileto da Disney, que é Aladdin. Opa, cara. Aladdin, acho que depois de Rei Leão, foi um dos filmes que eu mais assisti. E é da época de ouro da Disney, né, cara? É uma coisa... Fora que eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio Simões, que é o dublador do gênio de Aladdin. Conheci assim, eu conversei com ele por telefone. Ele é irmão de um ex-chefe meu, que mundinho pequeno. E aí meu ex-chefe colocou a gente na linha e ele cantou a música do gênio no telefone. Então, caraca, foi demais, moleque. Foi demais. Então é essa a música. A música é Você Nunca Teve Um Amigo Assim, de Aladdin. Eu creio que o senhor não imagina o que ganhou. Enquanto o senhor vai ruminar, eu vou iluminar as possibilidades. Ali, papai, e os 40 ladrões muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vão realizar. É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar. Tem soco forte, pimba! E nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar. O que deseja? Pode pedir, senhor, é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto. Nunca teve um amigo assim. A vida é um restaurante, eu sou seu mestre, sim. Vem cá, diga o que vai querer. Nunca teve um amigo assim. Aqui o serviço é completo. É o patrão, o rei, o chá. Pode dizer o que vai querer. Mais um pouco de baklava. Toda comida aqui é sua, Aladdin. É só pedir, estamos aí. Nunca teve um amigo assim. Uma baklava. Bomba. Uma baklava. Não, não. Uma baklava. Bababá. Uma cabeça, ou será uma bala, ou serei um coelho da minha cartola. Posso ser um pão. Que beleza. E eu digo abracadabra, dividir, e agora tudo vai sorrir. Então não fique bom e aberto, estou aqui só pra te atender. Sou um grande gênio diplomado, o que quiser é só você dizer. Ansioso para usar o meu poder. É só pra isso que eu aqui estou. E dessa lista quilométrica, espregue a lâmpada e verá quem sou eu. Pode falar, senhor, seus desejos para mim. Pensa que eu faço seu ricaço. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo. E agora a gente vai pro segundo bloco, que é o bloco musical, musical peronomucho, né? A gente vai falar agora de músicas que são cantadas pelas personagens do filme, mas o filme não precisa necessariamente ser um filme considerado um musical, né? E, então a gente começa aí contigo agora, Thiago. Tá, a minha música é lá de Frozen. Mas antes que você fale, ah não, Let It Go de novo não. Que foi uma música que tocou em todo lugar. Queria destacar uma música que era o Frozen Heart, que é a primeira música que eles cantam, quando eles estão catando o gelo lá, um bando de trabalhadores catando gelo. Ela é uma música muito legal, porque ela resume, meio que resume o filme, né? Ela fala sobre a força do gelo, sobre como ele é imprevisível, e sobre corações gelados. E ela é uma música muito bem cantada. Tem um pouco de música celta ali envolvida, então assim, apesar de ser uma música curtinha, e uma música que todo mundo deixou passar por causa de Let It Go, Frozen Heart é uma música que eu considero muito boa, e eu vou botar aí pra vocês ouvirem. Born of cold and winter air and mountain rain combining, this icy force, both foul and fair, has a frozen harbor mining. So cut through the heart, cold and clear, strike for love and strike for fear. See the beauty sharp and sheer, split the ice apart and break the frozen heart. device has a magic can be controlled. Stronger than one, stronger than ten, stronger than a hundred men. Born of cold and winter air and mountain rain combined, this icy force will foul him there. Pois é, essa aí foi Frozen Heart, de Frozen, né? E ela é a música mais subestimada do filme, né? Na verdade, ela é a música mais ignorada do filme. É exatamente essa a minha ideia, mostrar pro pessoal como ela é uma música legal. Vai lá, Matheus, sua vez agora de apresentar o seu musical. Então, minha música é a música One Day More, uma das músicas finais do filme Os Miseráveis, de 2013. Aquele que tem 17 horas e tem a Anne Hathaway, o Wolverine e tem o Jor-El. E tem o cara que ganhou o Oscar. Uma coisa bacana dessa música é que todas as personagens do filme, todos os núcleos diferentes participam dessa música, né? Todo o elenco do filme participa da música, que é uma música que acontece um dia antes da famosa Revolução Francesa, que é o cenário de Os Miseráveis, né? Então essa música, ela reflete a ansiedade de todas as pessoas. E tem outra coisa legal também, que nos Miseráveis, cada núcleo, cada personagem tem uma música que é muito, muito característica, e todas essas características estão dentro dessa música. Pô, é uma sequência assim que só de ouvir, só de ver a letra, eu já fico arrepiado. One day more, another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time, one day more. I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow you'll be worlds away. And yet with you my world has started. One more day all on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring. I was born to be with him. What a life I might have known. And I swear I will be true. But he never saw me. Storm. I follow where she goes. At the barricades of freedom. Shall I join my brothers there? When our ranks begin to fall. Do I stay? Do I dare? Will you take your place with me? The time is now. The day is here. One day more. One day more to revolution. We schoolboys, they will wet themselves with blood. More. Watch them run amok. Catch them as they fall. Never know your luck when there's a free for all. Here's a little dip. Very little touch. Most of them are gone, so they won't miss much. One is two, one you and me. Raise the flag of freedom high. Every man will be a king. My place is here, I fight with you. Watch them as they fall. Never know your love when there's a Tomorrow is the judgment day. Tomorrow we'll discover what our God in heaven has in store. One more dawn, one more day, one day Bom, Os Miseráveis é um filme foda mesmo, né? Teve uma vez que minha mãe me fez assistir o de 1998, jurando que era um musical. E aí eu assisti até o final esperando e ninguém cantava, e eu ficava, meu Deus, alguém me enganou. Foi terrível. Fui assistir o musical depois de algumas longas semanas, porque, né? Agora a gente vai lá pro nosso terceiro bloco, que é o bloco de hosts, né? Que são as original soundtracks, que são músicas que foram feitas pro filme. São composições completamente originais. Vai lá, Matheus, mostra pra gente aí a sua primeira música. Então, a minha primeira música, ela não é muito conhecida, mas é uma música que eu acho muito engraçada, cara. Ela é do filme Inside Llewyn Davis, e ela é cantada pelo Justin Timberlake, sim, aquele Justin Timberlake que canta Sexy Back. E o Oscar Isaac e o Adam Driver, uma coisa assim o nome do cara. Mas ela foi criada pro filme, e ela é engraçada porque, assim, ela é de um contexto, assim, de Guerra Fria, de corrida espacial, e ela conta a história de um cara que vai ser um astronauta e vai ser mandado pro espaço, mas o bicho tá cagado de medo. Então, ela é meio engraçada, assim, tem as coisas dela que não fazem sentido nenhum. I need to breathe, don't need to be a hero. Are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy. I'm blubbering upon re-entry. Got a red blooded wife with a healthy libido. She'll lose her vote if you make her a widow. Who will play catch out in the back with Aikido? Please, Mr. Kennedy. Eu vou te confessar, Matheus, que essa música eu nunca ouvi, mas ela é realmente engraçada. E vale a pena ver o filme também, ele é muito bom. Fica a dica aí, repete qual que é o filme? Inside Llewyn Davis, A Balada do Homem Comum. Exato. Então tá, a minha música, minha original soundtrack, vai ser do Hobbit. Aquela bela música que terminou o Hobbit, A Desolação de Smaug, que é do Ed, né? Do Ed Sheeran, que é do Ed Sheeran, risada da internet. Se chama Icy Fire. É, na época, depois que terminou o filme, o pessoal ficou um pouco revoltado. Né? Que além do filme 2, assim, a trilogia é meio ruim, mas além do filme 2 tem aquele final que dividiu... É, ok. Eu ia falar que dividiu opiniões, mas além de ter aquele final, teve a música do Ed, Icy Fire, que foi totalmente broxante, né? Depois daqueles milhões de... daqueles momentos de ação lá do final. É, veio uma música calma, assim, e ninguém entendeu o que tava acontecendo. Eles tentaram fazer a mesma coisa que fizeram lá no segundo Jogos Vorazes, né? Que é o Em Chamas. E, assim, tem um final muito... caralho! Só que tem uma música calminha, só que lá funcionou, né? Aqui, não muito. É, não funcionou, deixou o pessoal meio com raiva, mas assim, depois que a gente volta pra casa e ouve a música, a gente descobre que ela é realmente muito bonita, tanto de melodia quanto de letra. Então fiquem aí com Icy Fire.

Então agora a gente vai pro nosso quarto bloco, que é onde a gente vai falar sobre a trilha sonora do jeito mais comum que a gente conhece, né? Que é uma música famosa ou uma música não tão famosa assim, que é utilizada no filme pra terminar ou pra pontuar alguma situação, né? São músicas que não foram feitas diretamente pro filme, só que encaixou de uma maneira bacana. Começa aí, Thiago. Faça as honras. Então, a música vem lá da Vida Secreta de Walter Mitty, que foi um filme que a gente até assistiu junto, né? E saiu do filme, tipo, com a mão na cabeça, falando, meu Deus, que legal, que inspirador, que foda. Então, todo assim, mundo saiu com a vida mudada, né? É, exatamente. E essa música, ela abriu o trailer, já era uma coisa bem gostosa, assim, de ver, e tava presente na trilha sonora do filme também. É a música Dirty Paws, do Of Monster and Men. Ela tem uma levada bem gostosa, tem bem aquele clima de road movie que o filme do Walter Mitty é, né? Jumping up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. E é bacana, né? Porque road movie que é road movie não tem trilha sonora ruim, né? Engraçado isso. É porque geralmente a trilha sonora passa aquele clima gostoso, né? Que é de viagem, de pessoas se descobrindo e descobrindo novos lugares. Sim, e lembra assim, o tipo de coisa que a gente gostaria de fazer assim, né? De botar o pé no acelerador e escutar um monte de música bacana até chegar em algum lugar. Porra, exatamente isso. É a lição do Walter Mitty, né? Que é o deixar de sonhar e começar a viver. E eu fiquei sabendo, Matheus, que a sua música também vem do Walter Mitty. É, fazer o quê, né? Eu tava tentando lembrar aí de trilhas sonoras que tinham me cativado de uns tempos pra cá, e não tem como não lembrar de Walter Mitty, né? Daí a gente tira o nível da trilha sonora do filme, considerando que nós dois temos uma música dele. Exatamente. A minha, ela é um pouco diferente porque uma personagem do filme começa cantando e depois ela vira a versão do cantor mesmo, né? Do autor. O nome da música é Space Oddity, que é cantada, que é interpretada pelo David Bowie, mas no filme ela começa sendo cantada pela personagem lá da Kristen Wiig, que é o interesse romântico lá do protagonista. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me? Tipo, o Walter Mitty é um filmaço. Se você não viu ainda, ouviu essas músicas aí, aposto que bateu a vontade de ver. Então corre lá e vai assistir. Vai assistir e depois conta aí pra gente como o filme mudou a sua vida. Pois é. Bom, e nosso quinto bloco é um bloco especial agora. A gente vai fugir um pouquinho da temática de filmes e vamos pra games. Assim, a maioria das músicas de games são apenas hosts criadas pros games mesmo. Tem algumas que se aproveitam de músicas famosas e, assim, dentro do jogo, isso fica muito legal, cara. Vamos lá, Matheus. O que você separou aí pra gente? Então, a minha música é, na verdade, um remake de uma outra música, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos por alto assim, de 007 GoldenEye, que é pra mim um dos melhores. Justamente, é um ótimo filme do 007, do famoso James Bond, e também foi um jogo que fez a vida de muita gente no Nintendo 64 e depois foi lançado pra Nintendo Wii e, se eu não me engano, pra GameCube também. Inclusive, esse jogo revolucionou o FPS multiplayer, que ele tinha aquele lance de você poder jogar com 4 pessoas, né? Essa beleza explodiu de vendas. Tinha uma época que todo mundo tinha isso em casa e reunia todos os amigos pra jogar, então foi uma febre danada. É demais. E, assim, tem a abertura do filme, porque todo filme do 007, se você nunca viu um filme do 007, eu vou te contar agora. Todo filme do 007, pelo menos os mais famosos, porque eu nunca vi todos, então não sei, posso estar falando um grande merda agora, você me corrija nos comentários. Tem uma abertura, né? Tem uma abertura musical. E existe uma abertura muito famosa do filme chamado 007 contra GoldenEye, que já era da época do Pierce Brosnan, como 007, né? E a abertura era com outra cantora. Eu não lembro o nome dela agora, mas essa versão que vai tocar aqui é a versão que funciona na abertura do jogo e é uma versão da Nicole Scherzinger do Pussycat Dolls. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. Olha esse Matheus, velho. Até quando ele escolhe uma música de jogo, tá atrelado a filme. Ele não Mas consegue é se desfazer. Não consegue, né, Moisés? Mas é porque, assim, eu jogo poucos jogos, né? E consegue ser viciado em todos. É foda, Matheus. É um asiático, um eu putinho. Eu tenho 25 cromossomos. E, assim, a maioria dos jogos que eu jogo, eu não lembro, assim, de ter ouvido uma trilha sonora que seja cantada, assim, né? Geralmente é aquela trilha incidental mesmo, que só pra dar o clima da parada. Então, tive que buscar lá longe. É uma coisa relativamente rara, mas existe alguns e quando tem, quase sempre é legal, né? Quando tem é doido. Inclusive eu ouvi falar que a sua também é, tem a ver assim com umas doideiras, umas loucuras. Pois é, tem mesmo. A minha música, ela é do Far Cry 3, que é tipo um dos meus jogos prediletos, assim, ever, saca? Foi um dos jogos que eu mais me diverti jogando. Se você nunca jogou, nunca viu falar, ele é um FPS de mundo aberto. E a minha música é quando o personagem principal tá queimando uma plantação de maconha, que é uma das missões dele. Então, assim, ele queima a plantação com lança-chamas, só que ele vai ficando doidão no meio da missão. Então tem uma hora que ele tá rindo pra caralho, que ele não consegue mirar a arma direito, tem um monte de cara vindo te matar, e ele tá rindo e achando tudo aquilo super engraçado e divertido, e o desafio aumenta porque ele fica dançando, tipo, esse reggaezinho maluco aí. É um reggae meio nova geração, né? Não chega a ser aquele reggae de raiz, mas a música é do Skrillex e Damon Jr. Gong Marley, chama Make Burn Them. Toda vez que toca essa música em qualquer lugar, a única coisa que eu consigo lembrar é o personagem principal de Far Cry com a arma na mão, com lança-chamas na mão, rindo pra caralho. Now greetings to the world, voice of the one big gangzilla alongside Skrillex, Stemfano, Uwe, Awo. We must up the pace, turn up the pace and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the pace, turn up the pace and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Cara, esse Damian Damian Marley, ele é alguma coisa do Bob Marley? Cara, eu não sei, mas não tenho certeza não. Não sou um exímio conhecedor de reggae, né? Então, na verdade, eu conheço muito pouco de reggae mesmo. Então, mas assim, se ele usa Marley no nome, talvez, quem sabe, provavelmente. Alguém corrige a gente aí nos comentários? Olha só, segundo o Google, ele é um cantor jamaicano, vencedor de 3 Grammys, veja bem. Olha aí. Ele é o quinto filho de Bob Marley. Olha aí, nasceu dos piolinhos do Bob Marley. No one saying do this. Now when I said that, no one saying be there. What I meant was. No one saying stop that. What you don't no realize. No one saying see. Ah, então é isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido ouvindo essas músicas, do mesmo jeito que a gente se divertiu fazendo a playlist. É uma coisa difícil, né? É aquela coisa, cada escolha é uma perda. A gente escolhia uma música e deixava uma outra bacana de lado. Então, se a galera gostar, quem sabe não vem um volume 2 por aí, né? É. E honre as músicas que ficaram pra trás, né? Enquanto a gente escolhia essas aí que vocês ouviram hoje. Diz aí nos comentários algumas músicas que você gosta e responde aí pra cada categoria. Espero que você tenha gostado e qualquer coisa a gente faz aí o Awesome Mix volume 2. E lembre-se, galera, nada de sair por aí queimando plantações de maconha, tá? Não é saudável. Quer dizer, não sei. Quer dizer, tchau. I beg your pardon, madam, but get off! Cinder? Nala! E aí, Matheus, e agora a gente vai dar alguns recados aqui, mas antes a gente vai ler o e-mail do nosso amigo Diogo França. É isso aí, o Diogo França tá acompanhando a gente há alguns episódios já, né? É, muito bacana, ele tá ouvindo cada episódio, comentando todos, e cara, isso é muito legal. Se você que tá ouvindo aí quiser comentar, manda e-mail pra gente no contato ccncast@gmail.com. Manda lá que a gente lê aqui, bate um papo, é legal. E você pode até comentar na própria postagem do episódio também, a gente vai dar uma olhada, a gente sempre dá uma olhada antes do início da leitura de e-mail. É, com certeza. E também você pode mandar pelo contato lá do site, né? Então, assim, você tem 3 formas aí diferentes e fáceis de mandar. Então, manda pra gente que a gente lê aqui. Enfim, o Diego França mandou o seguinte: boa tarde, companheiros. Mais um ótimo episódio. A ideia de trazer um convidado diferente para cada filme abordado foi maravilhoso. Muito dinâmico, divertido e diferente. Continuem com um ótimo trabalho. Abraço. Cara, um abração pra você, valeu pelo e-mail, valeu por estar acompanhando, é muito legal. Diego, você é o cara, viu? Valeu aí, a gente espera que você comente aí no próximo episódio de novo. Bom, então a gente tem 2 recados, basicamente, muito curtos pra falar hoje. O primeiro deles é que agora a gente tá lá no Google Plus, né, Thiago? É, exatamente, a gente tá com o perfil lá agora, que a gente vai começar a alimentar a partir de hoje, inclusive. E você procura a gente lá, Críticos de Coisa Nenhuma, é um perfil mesmo, aí você adiciona a gente nos seus círculos. É, e em breve a gente vai criar comunidades pra interagir com a galera, mas por enquanto é só o perfil mesmo. É isso aí, então fica de olho aí, a gente vai avisando também, né? É, e outro recado é que agora a gente tá lá no Patreon. Quer explicar aí, Matheus, rapidinho o que é o Patreon? Então, o Patreon, ou Patreon, ou Patreon, é um estilo de financiamento que, como o próprio nome já diz, funciona com patrocínios, né? Ele tem mais ou menos a mesma base que o Kickstarter, o Catarse, o Vaquinha e todos esses sistemas de crowdfunding, mas ele não funciona de uma vez só, como é, por exemplo, o que acontece no Kickstarter, né? Ele é um sistema de patrocínio que você paga a quantia que você quiser por mês, ou seja, você vira realmente o nosso patrão, né? Exatamente, ele é um sistema que você paga pelos serviços, né? Assim, entre aspas, que a galera tá prestando. Então, você não vai receber um produto físico final, igual acontece no Catarse, por exemplo. Por outro lado, você tá ajudando que, principalmente a galera que produz conteúdo, continue ativo, né? Exatamente. Exatamente, é um jeito de a gente continuar independente e receber alguma coisa, né, pelo que a gente faz, e melhorando a nossa estrutura, mas sem virar um bando de vendido, né? É, a ideia não é a gente ficar rico com isso, né, é só ajudar a custear. Porque assim, sustentar um site, um podcast é difícil, tem custo, né? Justamente. E aí a gente pode, por exemplo, passar a comprar mais livros pra ter mais review de livros, comprar jogos pra ter review de jogos, né? Então... É, melhorar são o podcast. Justamente. Então são coisas que a gente vai conseguindo junto com vocês que vão ser nossos patrões. É, e pra quem quiser, www.patreon.com/ccncast. O link vai estar aí no post. E a gente também tá lá no Twitter, pode procurar lá, @ccncast. Tem o facebook.com/ccncast, curte a gente lá. E se você for uma pessoa que usa o Google Plus, você pode achar a gente lá, é só pesquisar lá por Crítico de Coisa Nenhuma. Nós estamos lá como um perfil e daqui a algum tempinho como comunidades também. E só relembrando a galera, contato@ccncast.com. Manda e-mail lá pra gente comentando episódio, comentando sobre o que você quiser, que a gente lê aqui. Isso. E participe da campanha Presente o CCNcast para um amigo e concorra a coisas maravilhosas. Como um maravilhoso abraço. Muito obrigado e um abraço fraterno, virtual. Isso aí, muito bom. Apresenta aí pro amigo que vai ser show de bola. Então é isso, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, um abração pra galera que ouviu aí até o final. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, abraço pessoal, até a próxima. Please, Mr. Kennedy. Oh, oh, I don't wanna go. So shoot me into outer space. Lugar de dar é aqui no mar. Aí eles querem vaselina, areia na chana da menina.